Hey. Uh-huh. Elmo's name. Check out my eye. El Tejo, El Tejo. Vamos. Hey. Pesadelo ressurge sonoramente em ação, ecoando a sinfonia da revolução. Depois de 3 anos, a quadrilha tá de volta, pronta pra arrebento, comandada por hora. É o clã revolucionário, guerrilha verbal. É o clã porta-voz da poesia marginal. Pra quem pensou que o sonho se acabou, se enganou. Porque o monstro da baixada despertou, acordou. De uma ligeira acomodação, como vulcão adormecido, agora em erupção. E aí? Como sucuri que na surdina amou bote. O rap bate forte aqui no extremo norte, causando epidemia. Como dengue hemorrágica, propiciando pânico. Enigmática. A sigla revolucionária de volta no jogo. Burguesia horrorizada vai, pede socorro. Seu grito apavorado, de nada adianta. Perante a nossa voz, que clame não se canta. Que não simplesmente canta. Expressa a esperança. Incompreensível diante da ignorância. Que cega! Capacidade de entender o nosso estilo. O nosso jeito de ser. Representando o Norte, CRGV, de volta na missão. Vai ser foda segurar o poder de reação. Então, a fúria aguda do monstro ameaçador que despertou e vem, vem. A fúria aguda do monstro ameaçador, mais alto. Atenção, atenção, rei, hey, o clã voltou. Tipo de tsunami de efeito devastador. A pior das piores ameaças químicas que deixa a burguesia em total paralisia. Reflexo adiante. Poder da rima, invade e age na corrente sanguínea. Infecta, tá desperta, quem tá adormecido. Para já ir à luta, quem vive oprimido. E aí, peste titulada, CRGV, burguesia apavorada. Nada pode fazer, tenta mas não consegue. Entra a epidemia se tu dizer que pra esse vírus tem cura nem vacina. Propaga pelo ar, virose musical. Em particular de ideia, meia potencial. Agora é tarde demais pra tentar reagir. Focos de resistência se espalharam por aqui. Cada canto, quebrada, centro comunitário. Nasce, surge um revolucionário que depois de infectado nunca mais será o mesmo. E de refém do sistema vira pesadelo. Que deixa burguês em estado de pânico. Então sente a fúria dos monstros que estão rimando. E é nós mesmos. A febre, a peste, a praga. É o clã, o surto que infecta quebrada. Se propagando como um vírus. A ideia não morre, é nós que vem firme e forte. Representando o norte, CRGV, de volta na missão. Vai ser foda segurar o poder de reação. Então, a fúria aguda do monstro ameaçador me despertou e vem, vem. Pra botar terror. A fúria aguda do monstro ameaçador me despertou e vem. Vem pra botar terror. Vem pra botar terror. Ei, ei, pra botar terror. Ei, ei, pra botar terror. Ei. Se segura que o terror começou. Botou só uma nuvem, anda em volta, mano.